Essa tá no CD do Caiozinho, repertório novo. Vai, vai. Botou o sax, meteu o teclado, meteu as back, jogou no baixo, Luizinho no violão. Virou o repertório novo do Caiozinho, meu filho. É repertório novo, vai. Tem o Santana Produções instaurada. Agora já é tarde pra falar de arrependimento. Pra você só lamento. Agora chora todo santo dia com saudade da família. Separação eu nunca quis. Eu vou contar, você vai ver que a traidora foi você. E de nova, a culpa é toda sua. Se você porque foi procurar na rua. E de nova, de novo, meu filho. Vai. O nome dele é Café, tão estouradinho. Vai. Alô, galeguinho, Charlie, canal top. Vai, meu filho. Eu vou falar tudo na frente do juiz. E que separação eu nunca quis. Eu vou contar, você vai ver. Que a traidora foi você. Procura.